para o sol. 2,95 agora, 163, uma ótima taxa. Alô? Torre, Salvador, muito boa tarde. Ouça, 6355, está se aproximando, se espera, sim, estará na Dover, então. Chame 6355, espera a Dona Zero. Boa tarde. Muito boa tarde, vamos até. Pode ver que papai informa e visou com o campo. Vê papai informa e visou com o campo. Rapaz, o neto papai já visou com o campo. Eu vou a transferência de comunicações atuais. Autoriza agora a transferência de comunicações? Agora é transferência. Aguarde a transferência. Aguarde a transferência. Ela é na curta. Afirmo. Após a passagem do mesmo, a linha é autorizado a alinhar e manter. Afirmativo, senhorita. Após a passagem do mesmo, a linha mantém o saneamento e o treino. Oi, muito boa noite. É o Papá Romeu, Papá Juliette. Papá na proa da rotatória do jogo campo. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, boa noite, autorizado final do ano 7, reporte final de 3 milhas, confirme o parque de estacionamento após o pouso. Bate na barra aí, confirmará final de 3 milhas, Papá Juliette, Papá. Reporte na perna do vento da 1-0. Afirmativo, Olympus iniciando curva esquerda, reporte transportado através de nosso trator de Olympus. O Olympus 01 na perna do vento da 1-0, 360 pela direita, liberando o eixo para pouso da 1-7, temos um tráfego aproximadamente a 3 milhas. Autoriza a nossa proa agora então direto para o outlet, circular por ali até aguardar a reaproximação. Confirme. Pro do outlet. Informa que o tráfego está vindo do setor norte, o Olympus 01. Por gentileza, fique afastado da final do ano 7. Afastado, afastado da final do ano 7. Informa o tráfego à sua esquerda, BTV da Costa Aérea, realizando toque arremetida na pista 1-0, não irá ter final sua decolagem, o vento no 20 graus 069, decolagem pista 1-0 autorizada. Reporte reinterceptando. 360 da presente, reportará interceptando, Olympus. O Papa Romeu, Papá Juliette, Papá, desce para o meu pé. Está descendo para o meu pé, final de 4 milhas. 7 informa um P3 da Força Aérea na perna do vento da 1-0, realizando 360, com porte visual com o mesmo. Abrimos, dá visual com o mesmo. Na minha proa de 9 horas. Papa Romeo, Papa Juliette, Papa, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 06 nós. Vive pouso 97, Papa Juliette, Papa, final de 2 dias. Oceané 6355, decolou agora os 4, controle transfere 119, decimal 35 até o regresso. 11935, Oceané 6355. Olá, Romeu Serra Bravo Hotel. Identificação desse mantendo o de voo 050, autorizado a chegada à Mare. Identificado, 050, chegada à Mare, tem condições de voar TAP quando autorizado, Serra Bravo Hotel. Gente, aguarde. Autorizado, Recife 330, rota do plano, Pedro do Luna, 7, decolada 10, Buca, Aru, curva esquerda após da 10, 0935540, após. Planejamento correto, chama para o espectro de planejamento 4206. Obrigado. Campanhas do Laleda, Oceana Air 6355. Sebra Hotel, voo ITAP. Voa de ITAP, o Sebra Hotel. Autorizado girar base, aguardando autorização para troca remetida. Afirmativo, iniciando base, fora no final, demonstrado para base para troca remetida. Vai prosseguir para pouso final, Olimpo 01? Negativo, mais uma hora e meia de voo. Gente. Sete papá papá, solo, 43, autorizado o backtrack, reporte 17 livre, até a bata. T55 já está na proa de Leda? Tomando rumo agora, tá? Vai. Grato. Com licença. Forme visual com o campo. Já visual começa com o campo. Gente, aguarde a transferência de comunicações da torre. Vai aguardar, vai manter esse rumo na desvio de uma fumaça aqui no setor. Gente. Toque remete. Olimpo 01, autorizado toque arremetida 10, reporte na perna do vento da 10 com curva pela esquerda. Faça manter o livre toque arremetida, Lúcio. É Golf Ox, China Turi Salvador em 118, decimal 95. 1895, Serra Golf Ox, exato, pela coordenação. Turi Salvador, Papa Romeo, Serra Golf Ox, serviço ao campo. Papa Romeo, Serra Golf Ox, desça para 1.000 pés, autorizado final do 17, reporte visual com P3 da Força Aérea, fazendo toque arremetido na pista 10. Para 1.000 pés e reportará sinal da 17 ou visual com P3 da Força Aérea Serra Golf Ox. Autorizado, desça para 1.000 pés, o Papa Romeo Serra Golf Ox. A gente descendo para 1.000 pés, Serra Golf Ox. Informação está um pouco baixo, o Papa Romeo Serra Golf Ox. A gente descendo para 1.000 pés, Golf Ox. Alinho de socorro, inventou iniciando curva esquerda no 500 pés, reporta a Zona Norte. Olimpo 01, socorro RNG 145, autorizado perna do vento da 110, informa um tráfego aproximando para pouso na 107, devido ao mesmo, subirá para 2000, para 360 na perna do vento da 110, o Olimpo 01. Afirmativo, atendendo para 2000, aguardando espera no setor norte. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá Pista 97 livre. Próximo até 50 de guarda, fica na frente. Através do Panão. Tudo bem? Destino Serra Novamba, Serra Novamba. A de rádio rotativa. Reporte na curta. Autorizado, presente, final, rotativo, reportará na curta, já avisou com o preferente da frente. Sim, te informo que o mesmo está 2000 pés, não irá interferir no seu pouso na pista 17. Gente, Serra Gofalca. Aí. Serão evento 0620, olha, fica proibido, ou não, na Mari? Aguarde. Pode. Até ainda, Itap, descendo para 3 mil pés, Serra Bravo Hotel. Descendo agora 6 mil, confirma? 3 mil pés, 3 mil, altímetro 909, Serra Bravo Hotel. Descida para 3000, Conozero 01, Brava Céu. Meu Serra Golf Oscar, tráfego no visual, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 08 nós. Pouso, pistão no 7, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Taxi 6973, POB 106, autonomia 4h30, Serra Brava, Rondô Babá. De autonomia, confirma? Afirmo, é 4h30, isso aí. Gente, 106 a bordo, altímetro 109, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 198, destino 95, bom voo. Índia Alfa 295, azul 6973, obrigado, boa noite. Coordenação com a equipe de solo, após saída do azul na retaguarda, o gol no 869, após passagem na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Rosa azul, chama para o táxi. MER 6355, chama o centro Recife 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, confere. Obrigado, 6355. Boa. E abra o hotel, desça para 2000 pés, desconsidera a restrição vertical em ITAP, 2000 pés, livre LS, altimetro 0,1, chama estabilizado. 2000, tem livre procedimento, reporte estabilizado, Serra Brava Céu. Afirmo no 20 graus 07, nós, o Papa Romeu Serra Golf Oscar. Afirmo, livre pouso, 1 no 7, o Papa Romeu Serra Golf Oscar. 260 ou mantém até no centro? Olympus 01? Olympus 01, mantém a 2000 e reporte para Girabase. Nos autoriza 1500? Negativo, tráfego para pouso na 197 encontra-se a 1000 pés. Afirmativo, então a gente vai afastar um pouquinho mais, ok? E daqui a pouco a gente pede para gerar base. Afirma. Alguns instantes já será autorizado o 1510, o Olympus 01. Afirma. Torre Azul, Menor 73, boa noite, ponto espera 104. Boa noite, Azul, mantém o ponto espera 104. Ponto espera. 206, aguarde para o pushback. Direto, haverá muita demora? Temos duas aeronaves já finalizando o pushback para passar na retaguarda. Estimamos uns 5 minutos. Foi tapa, não é mesmo? Que tá bom, o nome mesmo. Olympus 01, girando base para 1-0. Afirmativo, girando base. Gente, como temos um tráfego aproximando para a dona, por gentileza, gira de imediato. Papa Romeu, Serra, Golfioca, Solo 52, prossegue para base 5 ou mais 4? Tente backtrack autorizado, reporte 1-7 livre. APOB? 1-7-5. Gente, 1-7-5 a bordo, altímetro no 0-1, no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8-5-9-5, bom voo. 1-1, Índia Alfa, 2-9-5-8-9-5. Um 166, desce para o 050. 050, 1-166. Olympus 01, autorizado, toque arremetida 1-0 após arremetida, libere o eixo de decolagem de imediato, injetando na perna do vento com curva esquerda. Afirmativo, após decolagem, somente acima de 500 pés, ok? Vamos iniciar a curva esquerda e liberar o eixo. Ciente, após arremetida, lutará 1-1506 na perna do vento da 1-0. Estabilizado. Quebra Hotel, compete aproximação LS, China Torre Salvador em 1-8-95. 1895, boa noite. Vai, vai seguir depois daquele segundo ou depois do Olimpo? Daria pra gente decolar de imediato. Quando o tráfego chamar a torre, eu vou questionar se dá pra seguir pra pouso na 1-7 pra 1-0 e assim será que eu passo a informação pra cima. Obrigado, senhora, sem problema. Oi, Salvador, boa noite. O Papa Romeu, Serra Brava Hotel. Papa Romeu, Serra Brava Hotel, confirma intenções? Sinal baixado travado, senhora. Sim, já prossegui para pouso 1-0? Afirmativo, posterior pouso, prossegue hangar. Aero Star. Sim. 7-2-5-9-1. Chamado para início do táxi? Vamos fazer o push agora em 2 minutos. Gente, vamos iniciar então simultâneo aeronave no portão 1. Gente. Do 4206, autorizado, chama para o táxi. Iniciando 4206, obrigado. Referir para 1-0, chama estabilizado com localizador. 1-0-1, para 2000, autorizado, X-ray, formará estabilizado, 1-1-6. Fui 01, Tocoi arremeteu aos 56, ingresse na perna do vento da 10 a 1.507, reporte visual o tráfego na final da 10 para Pouso. Portará. Chego na fila, afirmo. O cliente vai iniciar o push reportando para o táxi, o azul 2591. Já ligou. Azul 6973, como tráfego foi feito a ponta aérea, estou agora arremetendo, era assistindo a sua decolagem, vento no 30 grau 069, decolagem autorizada, pistão na 0. Iniciando na 0, 6973, obrigado, senhor. Olimpo 01, reporte visual com Charlie 510 para pouso na pistão no 0. Visual. Tente, mantenha a perna do vento da 10 aguardando para girar base. Aguardará a ciência. Papá Romeu Serra, Bravo Hotel. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 069. Deixa o vento, ele pouso no 0, Bravo Hotel. Agora 869. Voo no 869, após a passagem do tráfego, alinha e mantém. Após o tráfego, alinha e mantém. Após o tráfego na final, um Charlie 510. Olimpo 01, 360 da presente, reporte reinterceptando perna do vento da 10. Afirmativo, 360 para a direita, reportará reinterceptando Olimpo. Azul 6973, decolou 58, controle transfere 119, decimal 35. 935, obrigado, coordenação, senhora, boa noite, 6973. Boa noite. Correto, chameiro, pushback em cima mesmo, portão 5, portão 397. Informado. Solo, azul 2591, enquanto está pronto para o táxi, está com 770 no POB, autonomia de 4 horas e 30, alternando o galeão. O azul 2591. Chego no avião, prossegue táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Prossegue no táxi, reporte para ingresso no pátio número 1. Principal, azul 2591. Salvador 4206 da Azul, táxi POB de 117320, Natal. 206, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 11895, que negar 10 no 1, bom voo. 895 à direita, muito obrigado, uma boa noite. 91, segue via parte principal Índia e Alfa. Ponte de espera da 10, torre 1895, PNH 1091. Ok, pátio 3 principal, Índia e Alfa, no ponto de espera chama a torre 118-95, azul 2591. Boa noite, Papá Romeu, Serra Bravo Hotel, Hidrofísica, via Delta. Serra Bravo Hotel, prossegue via Alfa, chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, Bravo Hotel. Boa noite, 95. 895, boa noite. 1966. 2, Salvador, boa noite, gol 1966, 1 milha do Stenner, estabilizar, tribais checados. Gol 1966, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o P3 na Força Aérea, a perna do vento da 1-0. 667. Olimpo 01, mantenha a perna do vento da 1-0, reporte visual com Boeing da Gol na final. Reporte visual, mantenha a perna do vento. Gente, aguardando para girar a base, Olimpo 01. Aguardando. Oi, boa, 4206 da Zona, ponto espera da 1-0. Boa noite, Azul 4206, mantém ponto espera da 1-0. Mantém. Boa, 1-1-66, 140 graus, 069, pista livre, pouso autorizada. Livre, pouso no 0, 1-1-66. 297, 15, aguarde. Aguarde. Uno 869, decolou agora o 02, controle transfere 119, decimal 35. 935. Na sua escuta, prossiga, 2591. Já iniciou, tá? Não, ainda negativo. A gente tá com um probleminha técnico aqui. E há a possibilidade, talvez, de voltar pro gate. Gente, então, 259 não mantém a escuta do solo. Então, se for voltar pro gate, chama novamente, 2591. Ok, já está voltando pro gate. Se for o caso, a gente chama novamente para o puxo azul 2591. Gente, 2591. Papa Romeo Sierra Bravo Hotel. Autorizado ingresso Juliette. Prossegue via parte principal. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 1-1-95 para cruzamento da pista. Gente, Juliette, parte principal. Lima, Mike, Quebec. Lá chama 1895 para cruzamento da Sierra Bravo Hotel. Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, boa noite pro filho. Boa noite, sua próxima Piatã, destino animal, mandando que é isso aí. Gente, visual com bug na curtíssima da 1-0. Positivo. Retaguarda do mesmo, autorizado direto em rimar, reporte em solo controlado e visual com P3 na Força Aérea, aproximadamente próximo ao externo. Tá pra parte, 3297. O 2591 está voltando para a posição. Gerente, 2591 na freada, está ciente. Vai para pouso, vento em Salvador 130 graus, 069, ajustando a 09. Vai abordar o meu. Azul 4206 ali mantém. Ali mantém 4206. Agora, não gera base. O Olimpo 01, autorizado gerar base, aguardando autorização para pouso. Ah, gerar base, voltará. 1-1-66, solo 04, direita, Fox, solo 21, décima 1, reporte pista livre. Fox, 21-1, reportando. O Salomão Grava, passou. Processo, 1-1-66. Senta. Alfa Fatango, apenas aguarde o instante para o táxi, tem uma aeronave da TAM finalizando o pushback no portão 5. Mandei acionado aguardando para a pressão de táxi. O Bravo Alfa Tango. Para lá, Bravo. Bravo Hotel na escuta? Bravo Hotel, aproxima. Irmã do senhor Aerostar, o pátio? Márcio. Cliente na Quebec, chame a torre em 1-1-1-9-5. Para. Tá bom? Do final. Cliente Olimpo 01, autorizado o final da 1-0-1. Aguardando. Se não, não me Azul 4206, decolou 06, controle, transfere 119, decimal 35. 35, muito obrigado, 4206. Autorizado o cruzamento, Terra está o Sierra Bravo Hotel. Cruza e prossegue até ele estar na pista, gravação. Só para uma informação do passeio das luzes, a da esquerda para a gente agora aqui está 2 e a da direita está 1, ok? Está 1,1. Ah, sim, então as luzes do passeio não estão regulares, é isso? Afirmo. Ok, está 2 da esquerda acesa, amarela, e da direita está 1 amarela. O nono minha mesma tem antes da Juliette? Você pode fazer a Juliette, no 66. Azul 6473, Recife, 1251, e Alterne, 13325. 251, 3325, obrigado. É a nossa 63, boa noite. Papá, papá, Mike, Romeu Alfa. Solo 07, livre cortes. A posição 3.5 milhas do VOL, todas as da direita em amarelo, ok? E da esquerda, 2 amarelas e 2 vermelhas. Ao contrário, da esquerda agora presente 2.6, 2 amarelas e da direita tudo amarelo. Gente, obrigada. Galeão Alterna, segue táxi via Ninja e Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre em 1195, QNH 101. 101, ponto 0, 295, 3296, tem uma boa noite. 1166, segue da nave da TAM, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1166. Pá, pá, pá, Mike, Romeu Alfa na escuta. 0288869, boa. Água Fatango na escuta do solo. Está na escuta, Brava Fatango acionado, aguardando o que vai estar na 4 horas. Está autorizado o táxi, você pode ir para o ingresso no pátio principal, o Brava Alfa Tango. Vou esperar para o ingresso no pátio principal. Alô, Salvador, boa noite, ao Azul 2712, informação Tango, pátio 3, solicita 150 Aracaju, se possível sair da ponte. Temos pré-autorizado 19, aceita, 190. Aceita. Deixe agora em instante cópia, prepare sair da ponte para Aracaju. Fique aguardando, 2712. Bravo Alfa Tango, autorizado ingresso, parte principal, contorno grande pátio, táxi via Lima, Mike Quebec, na Quebec, chame a torre 1195. O Bravo Alfa Tango apenas confirmando o pátio. Lima, Mike Quebec, após Quebec, gente, Bravo Alfa Tango, pátio 4, copiado. Aracaju, tá pronto? Copia. Azul 2712, Salvador, Aracaju, 1 190, nível autorizado, via Golf 677, decola da pista 120. Primeira curva à esquerda, saída Conde, 1935 controle, acione 0274 no transponder. Autorizado 90 para Aracaju, via Golf 677, pista 10, curva à esquerda após, saída Conde, 1935 ao controle, 0274 no transponder, 2712 azul. Correto, chame para pushback acionamento. Azul 2712. Chamará. Então 3897, autorizado ingresso, decolagem pistão 10, vento 150 graus, 06 A linha decola na 10, preferência 8897. O Olimpo 01 na guarda para gerar base. Aguarda para gerar base, Olimpo. Bravo, Alfa Tango, prossiga. Na perna do vento. Olimpo 01, autorizado girar base, aguardando para novo toque arremetido. Afirmativo, iniciando base, reportada no final, aguardando autorização de toque arremetido. 62210, informação, Tango. 62210, boa noite, acione identificação. Autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050. Identificou a rua Duna e desce para o 050, oceanário 62, 10. Azul 4206 vai cruzando 185. Azul 4206, estamos Centro Recife. 12685 e alterne 12545. 2685-2545, muito grato, azul 4206. Close no 4, controle transfere 119.35. 1-9-9-3-5, Dan 3897. Controle Salvador, uma boa noite. Esse é o Dan 3897, que fio da El. São 3897, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. Quando Leda está presente, o TAM 3897 para o 320. Quantas pessoas? Não copiei? Dois tripulantes apenas, o Bravo. Quem será coordenado? Podemos na final, o trem vai ser travado para o TNS. Olimpo 01, autorizado a toque arremetida 10. Após a arremetida, ingresso perna do vento 10, reportando a mesma. Afirmativo, Olimpo, você reportará. Salvador, boa noite. Eu vou achar na minha 143, só quem precisava. Canamia 143, boa noite, acione identificação. Autorizado, chegada Bonte, desça para 4.000 pés, ajustando 011. 1.000 pés, ajustado 10111, possibilidade de voar zona, se você está presente? Somente foi a posição Bonte, o número 2 na aproximação, Canamia 143. Mativo, vai voar Bonte, ajustado 10111, descendo 4.000 pés. Tudo bem, aguardo, balizador. Guarde, balizador, a gente vai entrar em contato com a Efraero, Brava Fatango. Brava Tempo 01, tocou RMP 1117, reforço na perna do vento da 10. Reportará através do norte da 108. Informação Olympus 01, próximo tráfego vai remeter no ar. Gente, vai remeter, vai tudo pra que altitude? Tá pra 1.500 mesmo, vou trocar aqui os alunos e depois pede pra retornar pro tráfego aqui, fica aqui no centro norte. Gente, então o senhor vai prosseguir como se fosse pra pouso e após irá remeter no ar e depois vai ingressar novamente na perna do vento? Sim, eu vou pra pouso normal, como se fosse pousar, mas eu vou remeter. Aí meto no ar, eu vou ficar aqui no setor norte, aqui girando 360 para trocar os pilotos. Através do norte. Gente, o Olympus 09 todo visual. Canal 6210, desça para 2.000 pés, ajusta no 011, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. 2.011, autorizado X-ray, reporta estabilizado, última 6210. Estamos na final, tem passado travado, como que vai, né? Sim, Sonic 01, você será remetido no ar, reporte no setor norte da torre. Passar através da torre. Olha, você deve ter no ar. Alfa Sierra X-Ray, prossiga. Clã de Antônio, confirmando. Para as 22:00, confirmando. Aqui é mais ou menos 8 minutos, está chegando no sistema. Assim que chegar, a gente chama para cópia, ok? O Alfa Sierra X-Ray. Tan 3897, está no centro Recife, 1251 e alterne 13325. 1251, 13325, ou Tan 3897, uma boa noite. Boa vai realizar 360, mantendo aqui o setor norte. Olimpo 01, confirme. Vai manter aqui o setor norte, ok? Fazendo 360 e vai chamar para reaproximar. Gente, mantenha 360 no setor norte, aguardando para prosseguir novamente a toca remetida. Temos tráfego para pouso na pistola 0. Gente. Com campo aviso, Canal 6210. Canal 6210, complexo final, Canal Torre 1895. Torre 395, Oxa, 6210, boa noite, até já. Canal 143, desça para 2000 pés, autorizado acima ILS, reporta estabilizado. 2 mil pés, autorizado final do INS, que eu chamei a minha 143, permanece estabilizado. Sala 6201, 6210 corrigindo, pista livre, pouso autorizado. Vento no 40 graus, 06 noite. Pouso autorizado, Oxa 6210, baixa pra lá. Reporte na perna do vento da 110. Ainda vai estar realizando o 360 aqui, vai chamar para aproximar, ok? Sim, então para mais um novo 360, reporte reinterceptando. Afirmativo. Estabilizou o Xené 6143. Xené 6143, completo sinal de Xené Torre, 1895. 1895, grato, boa noite. Salvador, muito boa noite, o Xené 6143. Xené 6143, boa noite. Hoje tem aproximação, aguardo autorização para pouso. Afirmativo, continuando, aguardo autorização para pouso. Xené 6143. Prossegue via Alfa, chame antes da Juliette. Autorizado Alfa, reparta antes da Juliette, hoje é 6210. O Xené 6143, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 059, ajustando 01, check trem. Afirmativo, o trem já abaixando e travado, livre pouso na 10, Xené 6143. Olimpo 01, reporte perna do vento da 10, visual com depois da Avianca para pouso na 10. Sou visual, toma pouso sinal, ok? Tente então manter a perna do vento da 10 aguardando para vir a base. Aguardando visual para a sinal. Thank you. Romeu 147. O senhor tá visual com o papi conforme o previsto? Se ele tá regular? Tá conforme o previsto, tá regular. Gente, obrigada pela informação. Alfa CX, me prossiga? Chilos, é apenas confirme o pátio? Papatango Alfa CAX-Ray, Salvador, Aracaju, 210 nível, decolda 17, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 11935 controle, 5574 transponder. Meu bem. 708 a bordo, acionamento, táxi de decolagem, torre em 1895. É o Sul 2591, voltando. Prossiga. A nossa autorização continua a mesma, a gente já está pronto agora para o push. Primo, está livre pushback no faixa 3, indo pro táxi. Chamada para o táxi, o azul 2591, mais 3 minutinhos a gente inicia o push. Entende. Gerar base. Autorizar gerar base, Olimpo, Gerona, aguardando pista livre. Gerar base, aguardando pista livre, Olimpo. Trem 143, solo ao 33, direita, Fox, solo 1211. Direita 219, chamei 1143. Solo 211, na frequência do solo. 211, graças. Solo Salvador, muito boa noite, é o Xané 6143, livrou? Xané 6143, prossegue Alfa, chama antes da Juliette. Prosseguindo Alfa, chama antes da Juliette, o Xané 6143. É 210 antes da Juliette. 210 Juliette, portão 7. Autorizado Juliette, prossegue até o 7620, obrigado. Direção na final com o trem embaçado travado, pouso final. Olimpo 01 na pista livre, pouso final autorizado, ventura 30 graus, 059, 0011. Olimpo pouso autorizado.